9 horas em ponto. Sem troncar 560. Ondas médias. 760 kHz. Rádio Alviverde de Bauru Limitada. Falando para toda a região centro-oeste do estado. Jovem Alviverde. 10 mil watts. De potência. 10 mil motivos para você ficar sempre bem informado.